Sejam bem-vindos à 45ª edição de Notícias do Outro Mundo, este programa semanal da Rádio Antena Web que lhe pretende trazer um sorriso enquanto nos ouve. É esse o propósito das histórias caricatas, dos episódios insólitos que contamos aqui. Para o nosso ouvinte se lembrar que nem só de tragédias é feita a vida. Hoje, segunda-feira, sexto dia deste mês de dezembro, vamos viajar até à Suécia. A Band, rede de televisão do Brasil, fez um conjunto interessante de reportagens divulgado no final do mês de agosto. A nova série do Jornal da Band mostra um país que funciona muito bem sem qualquer mordomia para os políticos. Na Suécia, presidentes de Câmara e governadores não têm direito à residência oficial. Os deputados, vereadores, não recebem sequer salário, não têm direito a gabinete, trabalham em casa. Viagens aéreas para a festa, à balda, não costumam fazer parte do noticiário político, já que nenhum deputado tem direito à cota de passagens. Todos os voos devem ser marcados na agência de viagens do Parlamento. Além disso, os políticos suecos também não têm impunidade garantida pelo cargo. O país não oferece imunidade aos seus políticos. Mas vamos ouvir com atenção a reportagem dos nossos colegas estimados brasileiros do Jornal da Band. A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. Quem decide os rumos do país é a classe política, que não tem direito a luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa. Reportagem do brasileiro Jornal da Band sobre o dia-a-dia dos políticos suecos. Cozinhas comunitárias, sem gabinetes, sem empregados, o primeiro-ministro a passar ferro. Ora, em tempo de crise e de cortes, acho que para nós temos aqui uma lista de ideias para ser bem analisada. Os políticos portugueses a viverem em casas reduzidas, a tratarem sozinhos da sua vida, a terem que pagar as suas despesas, havia de ser giro. José Sócrates enfrenta uma máquina a lavar roupa à espera para ser atendido e a trabalhar numa tábua de engomar. Ainda mais interessante seria. De resto, está tudo como dantes.